a sorte num pagode de domingo. Bate de frente com um gringo. Vilé ganhou um francês, meu bom francês, que se encantou com meu partido e pediu bis. E comovido prometeu me divulgar lá em Paris. Pura sorte, foi pura sorte. O meu pagode estourou em toda a França, aumentando a confiança que Vilé ganhou, depositou em mim. Mas a surpresa estava lá no meu barraco, sobre a cama, um telegrama do francês dizendo assim, ui, ui. Mas a surpresa estava lá no meu barraco, sobre a cama, um telegrama do francês dizendo assim, comandante levou, mon ami. Cherchez la chambre, monsieur, la vérité, c'est fini la misère, comment allez-vous, mon ami? Cherchez la chambre, monsieur, la vérité, c'est fini la misère. Pura sorte, foi pura sorte, no pagode do Arlindo, Arlindo Cruz, bate de frente com o gringo, Vilé ganhou um francês, meu bom francês, e se encantou com meu partido, e pediu bis e comovido, prometeu me divulgar lá em Paris. Pura sorte, foi pura sorte. No pagode do Arlindo, bate de frente com o gringo, Vilé ganhou um francês, um francês, e se encantou com meu partido e pediu bis, e comovido prometeu me divulgar lá em Paris. O meu pagode estourou em toda a França, aumentando a confiança que Vilé ganhou, depositou em mim. Mas a surpresa estava lá no meu barraco, sobre a cama, um telegrama do francês dizendo assim, ui, ui. Mas a surpresa estava lá no meu barraco, sobre a cama, um telegrama do francês dizendo assim, comanda levou, comanda levou, mon ami.